Primeira parte. A vida às vezes nos tira sem avisar. Deixa um vazio difícil de explicar. The heart cries, wants to fall apart. But time teaches us to start over. Aprender a superar a perda é deixar a saudade virar força. É lembrar com amor sem medo e seguir com esperança no peito. Learning to overcome loss is letting longing become strength. It's remembering with love, without fear, and moving forward with hope in your heart. As lembranças ficam pra nos abraçar. Cada sorriso nunca vai se apagar. Those we love, living our lives, they are eternal light to guide us. Aprender a superar a perda é deixar a saudade virar força. É lembrar com amor sem medo e seguir com esperança no peito. Learning to overcome loss is letting longing become strength. It's remembering with love, without fear, and moving forward with hope in your heart. A dor transforma, mas não destrói. Love endures, it always builds. Even in absence, life rebuilds itself. E a gente aprende a viver em paz. Aprender a superar a perda é deixar a saudade virar força. É lembrar com amor sem medo e seguir com esperança no peito. Learning to overcome loss is letting longing become strength. It's remembering with love, without fear, and moving forward with hope in your heart.